Entrei na mata sem pedir licença, só pra ver a força que a Jurema tem. Entrei na mata sem pedir licença, só pra ver a força que a Jurema tem.